paixão pela presença. Só quem é apaixonado pela presença dele. Eu sou demais, meu Deus. Cante assim, ó. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Olha só. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. Sabe o que é isso? É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, canção e louvor, ele disse com a voz embargada num pranto de dor: oh meu Deus, que saudades que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. Canta. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. Vamos. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Como é que é? Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. Paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. Que alegria ter aqui, canção e louvor conosco. Prazer é nosso. Presente, um privilégio, uma honra. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus aí, gente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à tua presença, Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Olha só. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim um esforço eu faço, te buscar eu vou. De que jeito? Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando louvor. E o que é isso? É paixão pela tua presença, Senhor. Vamos cantar juntos. Vamos cantar juntos, todos vamos. É paixão pela tua presença, Senhor. É o quê? É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Pela tua presença, Senhor. Mais uma vez, solte a voz, vai. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia! Meu Deus do céu! Canção e louvor! Não, não, isso aqui merece até. Segura aí, maestro. Coisa merece boa. Até isso aqui, Cláudio. Merece, ó. É paixão pela tua presença. Solta a voz, Senhor. Oh, coisa linda!